0, controle 199.8. Saída, intensivo 360, com curva direita, para o Zulu 17, 5140-198. Pode repetir a saída, por favor? Saída era Arbor Elefa, pois. Arbor Elefa, está pronto para curso de estacionamento. Ok, gente, mantenha a posição e aguarde instruções. Menor ao solo. Eu sigo em salão, 869. Qual foi o presente de do portão do senhor? Meia dúzia. Meia dúzia, gente. Eu falo, 869. Confirme o nível e a rota que você tem. É, o nível é o 360 e a rota é o Peso 17, Apino. Isso, Solos 46. Confirme. Gente, é, Solos 46, livrando pista pela esquerda, frequência livre ao estacionar. Boa exposição, Elefa. Aciona a guarda transponder e o controle está operando em 199.8. Autorizado 360, demanda 90 com curva à direita, apertura 17, apino, aguarda o transponder com gol 1869. Saída Arbor Elefa. Eu, solo gol 1869. Estimativa, cena no transponder 5100, ok? 5100, voo no 869, está pronto para o push de acionamento na 612, né? Vamos estar com órgãos vitais agora. Em coordenação com o oficial, informa o ministro de táxi, 1869. Pode lá. Você tem uma previsão para o plan 3567? Gente, mantém a posição, tem um tráfego com prioridade. A gente pode dar uma passagem pra ele no táxi, não é possível? Gol 1869, passa a vez aí ao colega. Já tivemos que abrir aqui o porão de última hora, eu já lhe informo o porão do novo. 3567, autorizado, informa táxi. Camarão. Gol 645 estabilizado. Sete de aproximação, chame torre 1, 1895, gol 645. 295, obrigado. Tá no fim, estamos coordenando o plano agora, que é do 4206. Não tem problema, vou desligar aqui, se eu sei que não tomar aqui, obrigado. Ah. 312 está bastante travado, gol 645. Gente, gol no 645, livre pouso, pista 90, vento 120, grau 049. Livre pouso, gol 645. O 4206, pronto, contra. 4206 na escuta. Recife, nível de voo 350, prossegue na Peruísque 58, decola pista 1-0, curva esquerda após a decolagem, cumpre o perfil Puca, Jama após Aracaju, aciona transponder 5147, controle 199.8. 5150 nosso nível, decola da 1-0, curva à direita, saindo da Puca, Aracaju, 1-4-7, transponder 1-9-8, controle. Correto, em forma pronta, puxa o back acionamento, eu dou 4206. Vou chamar 4206. Solo, TAM 3567, forma fonteado na sua frequência. Ok, sim. novamente, Zona 869, meia dúzia. É, coordenação com a equipe de Charlie, Fluminense de táxi, 869. Pois não, muito obrigado. Sim, eu chamei 620. Top, 6201. Galeão autorizado, 360 nível, da cola pistão na zero, curva direita após, cumpre o perfil da EL, lida após, posição Motiva. Motiva intercepta pesulou na zero, prossegue conforme a rota do plano. Aciona transponder 5137, controle 1, 19.8. Chanel 6201, aguarda para o cotejamento. Direita via Índia, ponto de espera, torre na 8, decimal 95, ajuste na 0, na 2, João Gol. 620 no coteja. Solo 4-2, livre pista pela direita, solo 1-2, decimal 9. Direita, 219, igual a 645. Tango Vitor Alfa, ok? Guarda o pushback acionamento, Oxenay 6201. Paulo, boa noite, dono 645, livrando a sua escuta. Dono 645, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, manterá antes da Juliette, dono 645. Para o táxi, dono 869, com 1877, agora 3 horas de linha, alterna Palma. Parte autorizada via Pátio, Indy Alfa, ponto de espera, torre no 8, decimal 95, ajuste na 092, bom voo. Pátio, Indy Alfa, ponto de espera, torre no 95, bom voo, 1869, bom noite. Autorizado por hoje, Conde, Pastor 98, reporte no através de Salvador. Movimento 1-1-0, grau 0, circular. Ainda cola no 0-3-5-6-7. Onde 5-1-5-5, controle 1-1-9, decimal 8. Autorizado, 5-2-0-0, ainda cola, 5-2-0-0, 4 e forma pronto, posicionamento. Bora. Antes da Juliette, gol no 645. No 645, Juliette, posição 3. 7 por 3, gol no 645. Telemetro 201 na escuta? Ok, coordenando o pistola após o parqueamento do Boeing na posição número 3, autorizado para tiver questionamento e o Flamengo de ataque. Ou 1869, ali mantém cabeceira na zero. 8869, só confirmando, transponder 5163. Afirmativo. É, a linha mantém, tá? Você não vai ver. São 3567, calculado 246, controle 199.8. Muito boa tarde, obrigado. Boa tarde, TAM 3567, decolado na sua escuta. Submantenha o nível 360, saída Arbor, vigilância 3567. 360, Arbor, TAM 3567. Ok. Autorizado Galeão, nível de voo 360, da cola pistão no zero, curva direita após, compra o perfil da EL, leda após voa posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Motiva intercepta pesulo no zero, após prossegue SMAP, Lufto, Barbacena e após conforme a rota do plano apresentado. Aciona transponder 5157, controle 1199.8, conda 22. Confirmando a posição após leda, é Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva, onde intercepta pesou 1 a 0. Movimento correto, informa pronto, início de taxa, onda 18. Decolado 248, controle 1998. 98, uma boa noite, 1869. Controle Salvador, 1869, boa noite. Gol no 869, boa noite, contato radar, sua para o nível 360, foi direto Elefa. 360 na Proje Elefa, gol 1869. 192, bom gol. Direita ainda, 295-090-292, bom, boa noite, boa semana. Obrigado, igualmente. Bono 869, voe a Pino, confirmando o transporte de jogos vitais. Afirmo, é, tá voando a Pino, 869. Em 11895, Papo Serra Bravo. Se é bravo, prossiga sinal 17, bote na curta. É só falar na curta, na 17. Só passear. Permissão de bate? frente. Também ficou a ministra de táxi, conta 2-2. Boa noite, pode estar dando 0 pão. Chiné 6201, está autorizado alinhar e decolar pista 1-0, lento 1-1-0, grau 0-6. Ali decola pista 1-0, Chiné 6201. Sou 415, o serviço radar está terminado, chame Ilhéus 120.1. Bravo, livre pouso, pista 17, vento 1-1-0, grau 0-5. Muito grato, senhor. Já está na curva. Terra Novel Vito, mantenha, desça para o nível 060, chegada Mari, o ajuste em Salvador no 012. Está passando a Bravo, solo aos 5-3, sequência nível estacionário. 8. 260, confirmando secundário 282 para 3567. 128.8, 3567. 288, grato. E 6201, decolador 53, controle 1-1-9-5-8. 19-8-6201. Boa noite, Chiné 6201, saída da EL. Boa noite, Chiné 6201, Dachané, submantenha 360, saída da EL. 360, da EL, possibilidade de coincidência do lado da EL? Autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Pro, muito obrigado, 6201. Taxi autorizado via Pátio, Indy Alfa, ponto de espera torre 1-8-9-5, ajuste na 0-1-2, bom voo. Pátio, Indy Alfa, ponto de espera torre 1-8-9-5, obrigado. IP5219, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-1-0, grau 0-5. 98, controle Salvador. Escuta, precisa, taxa 98. Para a separação de tráfego, sou vetor Proa Norte, taxa 98. Após 10 milhas, voa Conte. Proa Norte, após 10 milhas, Conte. Taxa 98, tráfego agora posição de 12 horas, aeronave a 8 milhas, passando 060, subindo ao 360, mais 2, 319. Corrigindo, 320. O Atina 6201, para informação, tráfego à sua direita, posição de 2 horas, aeronave a 7 milhas, mantendo 90 no rumo norte. Dentro do tráfego, 6201. Copiado, o tipo da aeronave é um bandeirante, eco 110. Dentro, obrigado, 6201. Se o tráfego foi superado, proa de Conde está presente, pastor 98. Está presente Conde, pastor 98. Tá, Condor 22, está autorizado o táxi até o táxi do hotel, onde chamará a torre para apuramento em 1895. Terra Novembro Vitor, reautorizado ao nível 050. Decorado 158, controle 199, decimal 8. 198. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite. O 5209 decola. Controle Salvador. Trip 5219 decola. 5219, suba inicialmente ao nível 070, autorizado para hoje alerta. Autorizado proa de Elefa, restrita ao 070, trip 5219. Cheia 6259, autorizado Guarulhos, cima de voo 360, decolada 10, curva direita, saída da El, transição lenta após voo motiva, via Pizuru, 16, após o horizonte, após o trigo, após conforme rota. Controle Salvador, opera em 120, 2.8, 119, 2.8, a frequência do controle, e o transponder 5161, o Cheia 6259. E 5219, informa o tráfego à sua posição de 12 horas, 8 milhas no rumo nordeste, mantendo o nível de voo 090. É o Embraer 110 da Força Aérea. Ciente, o TRIP 5219. O Xané 6201, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterno no 33.95. 125.1.33.95, 6201. Zero. Após o mote, vai interceptar o Pizulu 10, bridge, up Pizulu 16, Belo Horizonte, trivia, após conforme rota. Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Motiva. Establishing on ILS 10, Papa Romeo, Charlie, Sierra Echo. Complete approach, call tower, 18.95, Charlie Serra Eco. Roger, contact tower, 18.95, thank you. CA, November Vitor, dessa para 2, meu pé utilizado na ILS, após estabilizado no localizador. Papa Romeo, Charlie Serra Eco, ILS, runway 10. LCA Echo, continue approach and report landing gear down, lock on the wind, 110 degrees, 5 knots. Roger that. Lo escluso de imediato. De imediato, cruza a pista. Vento, não, não sei vento, só cruza a pista. Tráfego superado, 6 horas e 5 milhas, subo para nível de voo 200. Suficiente, vai subir para 200, confirme que está livre das restrições, afirma? Confirme? Estaria livre das restrições? Está livre, subo e mantenha 200. Suficiente. Charlie C.A. Echo, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 5 knots. Alpha, careful, go to right base light for runway 17. Negative, sir, because the Intel called me and said to you go to the apron 3 initially. After, you go to the apron 5, okay? So now, land on runway 10. Roger, runway 10. Are we clear to land? Affirmative, clear to land. Thank you. Solicita quando for possível, abra a conquista. Aguarde, por exemplo, com o centro Recife. Aguardo, 5219. No localizador Sierra Nova Bebida. Confirmaram o controle? Estabilizou no localizador Sierra Nova Bebida. Sierra Nova Bebida, reduza para aproximação e chame torre 118 decimal 95. 2957. Muito boa noite, Papa Romeu Sierra Nova Bebida, estabilizado no localizador. Sierra Novembro Vito, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, número 2, vento de 20 graus, 62 nós. Pátio, nossa forma aqui, a nossa intenção pouso na 7. Ciente, qual é a intenção de pátio? HDTA. EDTA, ciente. Após o externo, cancele e prossegue final da 17, rebote final da 17. Entendi que o senhor está em regras de voos visuais a partir de então, e o plano cancelado agora é o 05. Afirmativo, passaremos no. Passamos cima para o cancelamento para seguir para 17. Sempre presente na base para 17 na VBB. Cliente, plano cancelado 05, reporte final da 17, Sierra Novembro Vitor. VBB. 22, a linha mantém. Charlie Sierra Echo on the ground at 06, leave next to right and contact the ground 12 on the small 9. Ponteiro Inter avistado, pouso autorizado, capoeira 197, vento 110 graus 79, confirme trem de pouso. Baixar o trabalho. Pouso autorizado, Vitor. Alfa, Kilo, parte 3, posição 09, vai ficar atento ao sinalizador. Gente, Alfa, Kilo, solicita táxi até o parte 5. Salvador, boa noite, eu vou no 645, frente da Oscar. Gente, o Serra e Serra Eco, foi informado do funcionário da Aerostar que o senhor deveria parar no pátio 3 para efetuar alguns procedimentos e após prosseguir para a posição 05. A Infraero irá autorizar então o pushback da aeronave após o pátio 3 até o pátio 5? O táxi, com certeza, do pátio 3 ao pátio 5 após. Ah, não o táxi, seria o pushback com o trator, o reboque da está? Sim, só então que iremos coordenar. Não será possível. Não será. Zero. Gente, o Charles Serra Eco está autorizado, pátio 1, Lima, Mike, minha porta na Quebec para cruzamento da 1735 até o pátio 5. Pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Solo Salvador, boa noite, eu vou no 645 com a Oscar. Bolo 645, muito boa noite, só de copo, por gentileza. Confirma a chamada Torre? Um instante, cópia, 1645. Aguarda então, obrigado. 1222, decolado, 08. Chega agora o controle, 1198. 198, boa noite. Controle, boa noite, Condor 22. Condor 22, contato radar, suba para nível de voo 360. Está autorizado, vai direto Leda. Direto Leda para o 360, Condor 22. Com 945, cópia. Afirmo, proceda. Gente, está autorizado Vitória, no nível 360, vai decolar da 1-0, curva direita, seguida da Eltra, São Leda, após o voo de tese, de Hétero Isque 50. Controle Salvador, Hotel 119.8, transpondo 5173. Autorizado então Vitória no 360, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Fidesi, Upperwitz 50. Controle 198, aciona 5173, voo no 645, portão 3. No 645, atendimento correto, pronto, Fidesi, treinamento. Câmara Alba no 645. Salvador, boa noite, Tan 3897, aqui no 05, informação ótima, autorização nível 340, Guarulhos. Sete, o TAM 3897, busco pré-autorizado 320, copia? Consiga. Sete, um instante, por gentileza. TAM 3897, está autorizado Guarulhos, vai de voo 320, vai decolar da 1-0, curva direita, saída da El, transição Leida, após o voo Mósica. Onde intercepta o Zulu 1-0, após Brise, após o Zulu 1-6, Belo Horizonte, Brise e após Ponta Nova. Controle Salvador, confere 119.8, transponda 5171. Agora vai ter que repetir, senhora, muito rápido. 3897, autorizado Guarulhos, nível de voo 320, decolada 10, curva direita, saída da El, Delta, Alfa, Eco, Lima, após Lima, Lima, Eco, Delta, Alfa, após Mike, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alves. Ponte intercepta pelo 10, após Trive, eu fiz o 16, Belo Horizonte, Trive e após Conformado. Controle Salvador, Otero 1, 19, 8, transponda 5171. Autorizado Guarulhos no nível 320, decolada 10, curva direita, Dael, Leda, Mótima, Ampezulona 0, Brise, Ampezulona 6, Belo Horizonte, Brise, Porto, Atanado 5171 e o controle 119.8 para 3297. Então, 3897, o procedimento está correto, está pronto, se tiver que tornar meta. Vai tomar, 3897. Canela 259, coordenada aqui de Paulo, que chama para um táxi. Dos dois, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna no 33.95. 251, 3395. Autorizado até o 45, estacionar, frequência livre. Pushback estacionamento, posição 3. O voo 645 aguarda. Guardando. Só o Salvador, o Q4206. Possível, 4206. Está com problema de manutenção aqui, você tem que confirmar se a senhora trabalha com o nosso plano, por gentileza? 4206, seu plano, a OBC pela 21:31 após 45 minutos. Por gentileza, 21:31? 21:31, essa OBC após 45 minutos, né? Aceita. 6259, tem 1168, está com uma autonomia de 4 horas, galhão na alternada. O Sala 6259, está autorizado táxi, a Índia, ponte perdão no 0, torre 1189-95, existe 80-0 no 3, foi o motivo da base? 1168. Sente, grato, bom voo, Sala 6259. Obrigado. O Gol 9645, após o Airbus da Bianca, inicial táxi, está autorizado o pitback de treinamento, no pronto táxi. Vai iniciar após o Avianca, chamará o Gol 645. A 259, a linha da cola cabeceira 10, vento 110 graus, 4 nós. A linha da cola 10, vem a 259. Tor 98, está a 10 milhas para a ponte, serviço radar terminado, mantenha o nível de voo 090 e chame o controle Aracaju, frequência 20.3. Boa noite. Para o táxi, 146 a bordo, 3 horas e 20, Campinas. O Gol 645 está autorizado, táxi, a parte 1 da sua Índia, quando está no 0, torre 11895, ajuste a time do 0 no 3. Parte Índia no ponto de espera, 2995, Gol 645, para nós. Boa noite, 6259. Janeiro 259, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Está autorizado, Leda? Positivo, autorizado, Leda, na DAEL 6259. 645, ali mantém. Tem não. Bom dia, Nova Zero Alfa, prossiga. Poderia confirmar TGL na 17? É, o Índio Nova Zero Alfa, localizado em Salvador, Salvador, 17, vai decolar da 17, circuito do tráfico, controle, atarem 119-8, transponder, acionado, será o padrão. 4-5, livre de decolagem, cabeceira 10, vento 110, grau 629. Nova Zero Alfa, transponder 0171, acionamento de táxi de decolagem, torre 11895, ajuste no 013. Alfa livre, acionar, chama pro táxi. Seu 3297. Galeão, será da El. 1645, decola 224, chama o controle 1198. 198, obrigado, boa noite. Bom, 645. 1997, estacionamento da ponte. 3897, coordenando com a equipe de sol, estacionamento. Selma, pronto, pushback. Na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, voo 645. Salvador 63-6259. Alguma chance de voar Motiva? Aguarde. 6259, direto bridge. 25 graus, bridge, 6250. Né, 6259, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33.95. 125 3395, 6259. Afirmativo. Muito grato, boa noite. Tá 3897, tô autorizado, só prontar. Bono 645, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 9 e 5. 251, 3395, 645, obrigado, boa noite. Boa noite. Para autorizado ingresso, sobe pronto para decolagem. Só 319, sai do canal, escuta do Paulo. Esse é o seu plano, está pronto, copia. Autorizado da EL, nível de voo 360, decolada 10, curva à direita. Saída da EL, transponderada após voa Mótiva, onde intercepta o 10. Após SMAP, Lúvito, Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, opera em 119.8, transponde 5410. Para o táxi da 3897 com 233 a bordo, 3 horas e 47 alternando galeão. 3897, autorizado táxi, Apache 1, taxi Índia. Ponto de estrada 10, chame torre 11895, ajuste altímetro 90, 13. 10-3, táxi em frente, Índia 1895, obrigado e boa noite. Vou voltar. Deu.